Desgraçado, rico, sujo, de alma under, Coca-Cola, Hennessy, beat brabo e umas blantes. Problemas em rimas e mais grana do que antes. Dizer que eu casei com a sorte, ainda fiz dela minha amante. Protegido e confiante, saindo sem colete. Haters são crianças, querem atenção ou leite. Sexta-feira quente, tem churrasco no catete. Meu cabelo tá na régua e o fuzil tá no azeite. Deus me deu uma vida boa, não uma perfeita. Eu sinto ódio deles, deu tranquilo com a minha preta. Sucesso sobe ao bolso, nunca foi pra minha cabeça. E com os meus eu tô fechado, aconteça o que aconteça. Um salve pra minha firma, pirâmide perdida. Fumando de verdade, qualquer dia na califa, antifa. E ainda fogo nos racista. Tempos de colheita sem dever para os polícia. Fé. Raps que me levem pra longe dessas merda e disso tudo que me atrasa, que me deixem leve, longe dessa mágoa. Vou seguir rimando mesmo que não dê em nada, mesmo que não dê em nada. Raps que me levem pra longe dessas merda e disso tudo que me atrasa, que me deixem leve, longe dessa mágoa. Vou seguir rimando mesmo que não dê em nada, mesmo que não dê em nada. Gelo no meu copo, eu não perco meu foco. Safado na mira e acha que é mentira. 777, cê conhece o bloco. Virando garrafas pela Joaquim Silva. Minha tropa é foda e tem lírica de sobra. Juntando as notas enquanto o bucha só junta fofoca. Esses papos me sufocam, mãe nem sai da minha rota. Tipo um beck no Marquinhos, vou te deixar de cara torta. Aquele sainha, dois pés na porta, tiro na testa. Clima é pesado demais pras suas festas. 30 na rajada pra quem testa. Você já sabe o que que resta. Por isso meu caderno tá cheio, ainda tem a mesma vontade. Na balança ainda pesa a maldade. Nesses versos eu reflito toda a complexidade. Não, nem espero que cê entenda a verdade. Porque são raps que me levem pra longe dessas merda e disso tudo que me atrasa, que me deixem leve, longe dessa mágoa. Vou seguir rimando mesmo que não dê em nada, mesmo que não dê em nada. Raps que me levem pra longe dessas merda e disso tudo que me atrasa, que me deixem leve, longe dessa mágoa. Vou seguir rimando mesmo que não dê em nada, mesmo que não dê em nada.